Bravo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, Romeo, and just I would like to have a question. So Momo departure, after Momo, can you confirm the waypoint is going to be Alvo or Alpha Lima Bravo Oscar, or is it Kokbu Kilo Oscar Golf Bravo Uniform? This is Papa Shaman, that's a booking, so más o menos 2 minutes. Zero, Europa 084, the position Albo has been replaced for Kokbu position. Albo is not existing on your departure. Now it's Kokbu position. You will proceed Momo, Momo departure. After Momo, fly to Kokbu, then flock. Roger, thank you, because we have in our database, we have the old one. We replace it. Thank you very much. We are ready for startup, Europa 084. Europa 084, you are clear to start up, come back to taxi. Clear for start, and I understand you are clear also for push. Yes, you are clear to start up and push back, call to taxi. Thank you, we call you when ready for taxi, Europa 084. Na 3305, chame Recife, 1-2545, alterna 1-2685, com voo. 2545, 1-2685, com Recife, 3305, uma boa noite. Boa. O Web 5716 autorizado em ILS, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, Web 5716. position é 6224, acionamento na posição 1, né? Autorizado acionamento, chame para o pushback, hoje é 6224. Chamada pushback, 6224. Web 579, estabilizado, ILS 5796, complete com a torre, 1118, decimal 612, bom ponto. 262, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, Web 757-196, ILS, trem baixo e travado. Baixo e travado, Web 757-196, confirma. Afirmativo, baixo e travado. Sente, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 07 nós, ajuste 1-0, no 3. Autorizado pouso, com V13, Web 757-196. Torre 6224, estacionado no 1 para o push. Push 6224, aguardar, número 2 no setor, tem tráfego já que dará início ao táxi daqui a 1 minuto. Você aguarda. Salvador Europa 084, raise the taxi. 084, main apron in the Alpha 81013. Hold short contact tower, 118.6. 118.6 for with tower, and confirm we are clear for via India to holding point 10. Affirmative, main apron and India. Main apron and then India, Europa 10084. Prossiga, 6224. Oceanet, tá esperando o que, senhor? Sente, Oceanet. Vai ficar atento ao Europa, que está taxiando para o ponto de 10. Após a passagem do mesmo, vai coordenar o pushback de solo. Após, chame para o táxi. Afirmativo, vamos coordenar aqui. Muito obrigado. O objeto 57 no meia, autorizado a ingressar na Juliette, após vai virar à sua esquerda para o pátio 3, posição 62. Juliette, pátio 3, 62, objeto 57 no meia. Senhor, boa noite, Europa 084. Europa 084, clear to land runway 10, wind 130 degrees, 07 knots, Pioneer 1013. Clear to line up 10, Europa 084. Europa 084, clear to line up and take off. Runway 10, windy 130 degrees, 07 knots. Clear for line up and take off, 10, Europa 084. Arrow para direita e volta. Roger. Confirma a posição para o 107 no meio, a parte 3, meia dúzia ou não? Meia dúzia no parte 3. Obrigado. E Salvador 6224, acionado com 71, 1h49, voltando Salvador para o táxi. Salvador 71 a bordo, confirma? Afirmativo, Salvador 71 a bordo, 1h14. Desculpa, 1h49. Cruzado, táxi via Indy Alpha, ponto de espera, reporte pronto, Oxnay 6224, ajuste no 093. Indy Alpha, reporta pronto no 093, 6224. Europe 084, airborne at 59, Salvador Departure Control 120.8. Europa 084, confirm 120.8. Composto. 120.8. Bye bye, thank you. Flight Europa 084, moving to top. Europa 084, radar contact on takeoff, climb and maintain flight level 370, Momon departure. Flight level 370, Momon departure. Europa 084. Espero dar 1-0, pronto, 6224. 224, alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinhar e manter, cabeceira 1-0, 6224. Oxnay 6224, está autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-20 graus, 08 nós. Alinhar e decolar 62, 6224. 224-02, controle 120.8, com voo. 208, obrigado, boa noite, bom serviço. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Xanar 6224, Pucajama. Boa noite, contato radar, sobe 230, saída Puca, Xanar 6224. Saída Puca, sobe 230, 6224. Alpha 084, climb restricts flight level 330. Climb to 330 for the moment, Alpha 084. Xanar 6224, proa de Caju. Proa de Caju, 6224. Muito boa noite, é Portugal 020811, ready in 10 minutes, Lisboa. Tudo for, bravo, it's available, confirm, ready to start up. In 10 minutes, be ready, é Portugal 020, ready, copy ATC. Ok, just a minute to copy your ATC, please. Yeah. Portugal 020, you are clear to Lisbon, flight level 390, via Upper Zulu 10, Natal, then Upper November 873. After that, you are clear as your flight plan routes. Airborne runway 10, left turn, UCA departure, ZPAR transition. Auto departure on frequency 120.8, Skolk 5103. Directly destination Lisbon, flight level 390, Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873, then flight plan route. Book departure, depart transition of departure 1208 and Skolk 5103, departure 020. 020, it's correct. Call me back to push and start up. Zulu é Portugal 020, obrigado. Nice flight. 12545, and please say again the backup frequency. 126.85. 2685, obrigado. Boa noite. Calling é Portugal 020. 020, é meio call on frequency 1-1.4. Affirmative. Correction, 1-2-3.4. 1234. Salvador, o 6224 solicita como final 210, se possível. Ok, só mantém 210, aguarde apenas confirmação como final. Afirmativo, sobe para 210, aguardando. Chané, 6224, sobe 210 final e chama Recife 125, decimal 45, bom voo. 2545, obrigado. Rotan 3305, aprodiar para o Romeu Fox 019. Afirmo. Autorizado para o Romeu Fox 019, tá? 3305. Autorizado, Romeu Fox 011. Gente, 3305, desce até nível de voo 150, necessário desvio somente pelo lado esquerdo. Nós vamos tráfego no rumo oposto a 1:60, cruzando nível de voo 250 subida, tipo da aeronave Airbus 320, acompanhando.